Senti no peito o amor surgir. Quando olhei pra você, eu logo senti que o meu coração ia ser todo seu pra sempre. Meu corpo sente a falta do seu. Isso é bem mais forte que eu. E tudo me faz lembrar de você cada instante. Sinto o seu perfume e a saudade entre nós. Lembro o seu sorriso e o som da sua voz. Tua voz. Pra esquecer, eu já me entreguei, já me apaixonei. E tudo que sei é que meu coração reclama. Seu amor, seu amor, seu amor, seu amor, seu amor, seu amor. Sinto o teu perfume. E a saudade entre nós. Lembro teu sorriso e o som da tua voz. Tua voz. O nosso amor não dá pra esquecer. Eu já me entreguei, já me apaixonei.